que comanda a nave. Todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM. Todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM. Todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM. Todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM. DJ Luiz, o poderoso chefão. E aí, Luiz? Bora lá, chefão. Chama a tropa das equipes, vamos endoidar. É o programa das equipes no ar. Chama a tropa das equipes, vamos endoidar. É o programa das equipes no ar. Bora lá, chefão. A cidade toda já parou. Vamos com tudo que a festa começou. Toninho Maravilha que comanda a levada. Pipete lá foi, aí qual é a parada? Vitinho Fox comanda o zap zap. E o Didi Ralph que comanda a nave. Sorriso FM, todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM. Todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM. Todo mundo treme, treme. Festa das equipes na Sorriso FM.